para o táxi 1273, 140 a bordo, 3 horas tranquilo. CV a Índia e Alfa, ponto de espera da pista 10, vai chamar torre 18, decimal 612, ajuste no 0, 11-1011. Então, bom voo e boa noite, 1273. Índia Alfa, 1011, ponto de espera 286, 273. Paulo, gol 1940, POB 151, alternando Galeão com 3 horas e 55, pronto para o táxi. Tio, gol 940, observando o arqueamento do aeroporto da Tano 08, após prossegue o táxi principal, Índia e Alfa, quando espera 186, ajuste no 011, bom voo e boa noite, gol 940. Sentido avião da TAM, segue parte de Alfa, quando pronto, hoje 186, ajuste no 019, obrigado, bom trabalho. Ono 273, uma boa noite, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Romeu, tchau, Alex, aí, boa noite. Reporte ao final de 2 milhas, cabeceiro no 7, informarei eixo da pista livre, vento 090 graus, 129, ajuste no 09. Tráfego agora, Airbus da TAM, aproximadamente 4 milhas para cabeceiro no 0. Sente abandonar 2 milhas da cabeceira, Romeu, tchau, sem visual com tráfego. 3603, informação tráfego cênica, aproximando pelo setor norte do campo para a pista no 7, sem interferir com este de aproximação, não no 0. 603. O meu Charlie X-Ray é autorizado por os pistas no 7, 170 no 0 baixo. 7, X-Ray. Tá 3603, solo aos 44, livrar direito no 21, decimal 9. Direita, 1219, tá 3603. boa noite, Gol 940, ponte saída dando 0, pronto. Boa noite, 940, após a rolagem da aeronave da companhia à frente, a linha mantém pistão 0. Após a rolagem da aeronave, a linha mantém Gol 940. Ouro 273, é autorizada a decolagem de pistão 0, uma centena, 09. Viva a decolagem de pistão 0, 273. Solo Salvador, boa noite, está 3603. Ônibus 3603, táxi livre Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para o 07, está 3603. Romeu Tchau Alexei, solo aos 45, local de estacionamento. Autorizado backtrack, reporte pista livre. Uno 273, decola aos 46, controle 119, decimal 35. 935, bom trabalho. Por favor. Estacionado de frequência, boa noite. Ouro 940, autorizado a decolagem pista no zero, dentro uma centena no zero nosso. Livre decolagem não no zero, Gol 940. Exato, Leno 273, Gol. Gol 1940, decola 48, controle 119, decimal 35. Boa noite, senhor. Boa. Boa noite, Salvador. O gol 1940. Gol 1940, contato radar, surgiu 360, saída Arbo Elefa Sagaz. Arbo Elefa Sagaz. 1273, chamo Recife, na frequência 1033, decimal 25. 1335, 1273, bom trabalho. Recife na frequência 1260. 1260, boa noite. operador, muito boa noite. É o tipo 5218, transfere com a Vitor. Trip 5218, essa identificação, chegada Amanda, São João 050. Amanda 050, trip 5218. Trip 5218, vou ir na proa de Duna. Na proa de Luna, trip 5218, muitíssimo obrigado. Salvador, Satélite 2224, informação, Vitor. Satélite 2224, essa identificação, autorizado de chegada, Amanda, deixa para o nível de voo 060. Ficou na Amanda 060, 2224. Qual é a velocidade indicada? 2409, tipo 5218. Passaria 2224 em condições de reduzir velocidade para 2109. Eu só estou mantendo o 310, velocidade até a frente. Reduza para 2509, passaria 2224. Alô, Salvador, boa noite, eu tenho 3192. Tem 3192, prossiga. Qual é o seu? Eu tenho 3197, autorização Galeão.